everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello, directly from Ronka Ronka from OAFM. Respectus Maximus, everybody. Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. I'm still confident of what it is that reminds me of. Well, it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronka Ronka that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 5 de julho de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite. Alcir, coloca de novo, por favor, a vinhetinha do Eugênio. Yo, everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello, directly from Ronka Ronka from OAFM. Respectus Maximus, everybody. Cadê, hein, cara? Ó, senhor, vou pedir para você colocar as saudações que nós temos dos caboclinhos que estão nessa música aqui ao fundo. Nós ouvimos o Eugênio, popular Geninho, Hoots, Gogol Bordello, Otto. Temos o Otto aí? Tudo sangue frio, estamos ao vivo, tá? Também tá na música. E depois eu vou pedir logo o Frederico, Fred04, tá? Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Frederico, tem? Aí, galera do Ronca Ronca, valeu. Aqui é o Fred04 do Mundo Livre S.A. E é uma honra pra mim estar colaborando mais uma vez pra esse que é um dos melhores programas de toda a frequência modulada, de todas as frequências de todos os planetas, de todo o universo. Isso aí, cara. Isso aí, Frederico. É isso aí, meu amigo. Espetáculo, hein? Clássico absoluto, A Cidade, na interpretação dessa turma. DJ Dolores, que a gente já deveria ter gravado uma saudação dele para o Ronca Ronca, Eugeninho, Geninho Roots, Patinho e Frederico. Ficou faltando, e é um dever da OFM do Ronca Ronca, gravar uma saudação com a linda, maravilhosa, espetacular Isaac. Tá bom? Olha ela aí. Essa é a 17ª compilação da organização do projeto Red Hot. Esse é o segundo volume da série dedicado à música brasileira. Saiu semana passada, exatamente terça-feira passada, Red Hot and Real, volume 2. Uma coisa de doido, um CD duplo que mistura alho com bugalho, meu amigo, de forma muito linda. Ainda no programa de hoje, nós vamos ouvir, por exemplo, o Beirute, não o sanduíche, a banda. É isso aí, né? Super querida pelo público brazuquinha, interpretando o Leãozinho, do Caetano. Você deve participar do programa de hoje pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. E eu vejo a televisão do estúdio espetacular da OFM devidamente ligada, mostrando Criciúma 0, Goiás 0. Começou o segundo tempo. E Alcir, me dá uma saudade da Super Terça ano passado com o Baixão na segunda, cara. Era muito bom chegar aqui e assistir ao vivo o Vasco galgando parâmetros no retorno à Série A. Tenho saudade mesmo, cara. Muito saudade. E foi em 1968, exatamente no dia 20 de agosto, que aconteceu o que se previa há algum tempo. Oi FM. Ronca, ronca. Forças da União Soviética e outros países do Pacto de Varsóvia invadiam a Tchecoslováquia para impedir o prosseguimento da política de liberalização de Aleksandr Dubček. A invasão militarmente perfeita foi noticiada pela rádio de Praga, até que o locutor anunciou que tanques estavam cercando a estação e que os acordes do hino nacional tcheco indicariam que tudo estava terminado. Dois dias depois, sirenas, sinos e buzinas anunciavam o início de greve de uma hora como protesto contra a invasão. Oh, Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Tem uns meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus. Mandei falar pra não arrastar. Não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer preta, mas quem quer branca? Todo azulê requer seu rejunte. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui, patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra ti quer ver tu cair. É justo, é Deus, o homem não. Ouse me julgar, tente a sorte. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. Tudo isso tem. Vai pra bater de front e Babylon cair. As crianças daqui tão de HK. Leva num sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. É sensa que patrão, eu cresci no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer. Uns acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. Na garagem um golfe, bonitão na praia de Hornet, fi. É tudo isso tem, o apetite vai. Pra bater de front e Babylon cai. As crianças daqui, tão de HK. Leva no sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. E sensa que patrão, eu cresço no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer. Acostumado com os trilhos do pato, né, ué? Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo. Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Ronca, ronca. Caipirinha, já que você pediu, olha só quem tá chegando aqui agora. Alô, rapaziada, aqui é o De Croll, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. De novo. Alô, rapaziada, aqui é o De Croll, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Caipirinha, você já... Agora, Alcir, tira só um pouquinho da minha voz ali na mesa. Na mesa, tira na mesa, por favor. Aí, beleza. Obrigado. Caipirinha, já assistiu o Primal Scream, que nem fala Ed Motta do Brasil? Nessa turnê agora do disco, não. Eu assisti há uns dois discos atrás, quando teve um disco assim com um show meio de Rolling Stones, eu nem me lembro mais o nome do disco, com a capa vermelha e azul. Nem me lembro. Foi nessa época que foi a única vez que eu vi. Mas enfim, Praia Moscrema aqui ao fundo e já com o passaporte devidamente carimbado para mais uma visita ao Brasa. A data em São Paulo já confirmada, dia 24 de setembro. E a banda deitando os cabelos na íntegra dos Climadélica. E certamente por conta dos cariocas empolgados, a banda passará pelo Rio de Janeiro, provavelmente depois do dia 24. Com Bob Gillespie ao fundo, vamos informar que estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. Para o seu rádio em frequência modulada, OIFM BH 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, deve estar um frio dos infernos em Porto Alegre, deve não estar com certeza, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, para onde a gente sempre manda uma saudação muito especial, nossa torcida em Ribeirão Preto a cada semana é maior. OIFM Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1, estamos ao vivo até meia-noite. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Você deve participar do programa de hoje pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Faça seu pedido, lembre alguma data importante, conserte as nossas batatadas, sobretudo conserte as nossas batatadas. Caipirinha, você acha que o Arctic Monkeys, dessas bandas que surgiram nos últimos anos, provavelmente será uma das três únicas que restarão num futuro próximo? Essa aí é uma daquelas que vão durar, né? Porque eu tenho a impressão que a cada disco eles estão ficando melhores. E olha que o primeiro não foi ruim, não. E o segundo também não, né? E a cada disco fica melhor. E eles estão amadurecendo de um jeito... Assim, amadurecendo, não sei se é amadurecendo, a palavra, o tempo vai passando, eles estão muito legal, não estão deslumbrados, estão pé no chão... Cabeleira alta, né? Pra não chamar cabeleira alta. E só se metem com gente boa, como por exemplo o Josh Homme do Queens of the Stone Age. O mais recente disco dos Macaquinhos do Ártico, Suck It and See, já foi lançado no Brasa. E qual é a paradinha do título? É isso aí, é uma expressão que lá na terra deles, que é uma coisa assim, Sheffield, mais ou menos. Né? Sheffield. É uma coisa que diz mais ou menos assim, pague pra ver. Ou então não tem essa... tente ver. Aí, mas aí a tradução literal é chupa e veja, né? Que tá criando uma certa polêmica em alguns lugares, que as lojas botam uma fita isolante preta em não cima acredito. Do título. É mesmo, cara? É verdade. Coisa triste, hein, rapaz? Ninguém já atende logo pra levar o negócio pra libidinagem, né, cara? É. Então vamos ouvir o disco dos Macaquinhos. Ronca, ronca. We'll be right back. quickening canoe, the first of its kind to get to the moon. Give me an eeny, meeny, miny, moe. Or nip, dip, dog shit, rock and roll. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Oi, aqui quem fala é Tony Garrido. E eu também tô ligadaço no Ronca Ronca com meu camaradaço Maurício Valadares. Nossa torcida, como sempre, cabeleira altíssima, Salvador participando, o bairro de Noel, a Vila, Cabo Frio em peso, Alberto Júnior de volta, Carlos Magno, Nova Friburgo, Wellington Mendes diz o seguinte: caramba, imagina o que não tá frio em Nova Friburgo, meu amigo. Fala, Mauval, o Otto fez um show antológico aqui em Nova Friburgo no último sábado, o cara é demais. E dia 15 de julho, Tulipa Ruiz passará aqui pela cidade. Só falta a festa ronca aqui, é verdade, cara. Pode seguir aí na produção. Sinal verde pra você, cara. Só deitar e enrolar. E o Ícaro diz o seguinte, presta atenção, Caipirinha, ao ser, salve Maurício, geral da firma fazendo serão só para ouvir este que chega desorientado. Agora que velhinho Neil Young está em alta e vem falar no SW, pedimos coloque com Crazy Horse, merecemos esse peso nessa madrugada fria da Lapa. Ícaro e coral, agora qual seria a Lapa, né? Existem várias Lapas no Brasil, hein Ícaro? Diga aí de que Lapa você está entrando em contato com Ronca Ronca. E a ideia é a seguinte, eu tenho a impressão, se eu realmente segurar essa mariola até novembro, de mostrar Neil Young em toda a edição do Ronca Ronca, acompanhado única e exclusivamente ou pela guitarra ou pelo violão, que é a única forma com a qual ele pode se apresentar no palco do SW, caso a gente vire o jogo. Porque a última informação da produção do festival é a seguinte, ele não vai tocar mesmo. Ele vem para falar. E seria interessante nossa audiência, temos até meia-noite para ela passar essa informação, que nossa audiência pesquise se já aconteceu alguma vez de um festival tão grande quanto o SW, do Neil Young participar apenas como palestrante. Eu estou pensando aqui, estou me lembrando daquela cena quando White Stripes tocou lá em Manaus, que o Jack White saiu pela varanda do teatro e tal, você não vai rolar um Neil Young, se tocando na varanda do... Onde é que ele vai falar? É verdade. Ele não vai falar no palco no meio do festival, não, né? É, alguma coisa ele vai, pode se manifestar, né? Mas terça-feira passada a gente já colocou a campanha no ar e a gente espera ansiosamente a adesão dos nossos colegas da mídia, da imprensa, páginas inteiras, solicitando que essa situação patética do Neil Young estar num festival tão grande e não se apresentar. Cara, isso aqui é mais pesado que qualquer banda mais pesada do planeta. Ele hipnotiza 70 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, só com a guitarra. Eu vi, entre aspas, vi pela televisão a apresentação dele em Glastonbury, depois do último disco. Desse Lenoise? Esses são aí de guitarra, mas ao vivo, muito pesado. Olha aí, testemunho ocular da história, Caipirinha. Já deu de cara com o Neil Young, só a guitarra, no palco de Glastonbury, para quantas pessoas? 80 mil? Se não for mais, assim, gente lá tem mais do que isso, né? Mas como tem vários palcos, era no palco principal, devia ser isso aí. Então a história é, por mais que a organização do festival já tenha demonstrado isso, ele vem para falar, não vem para tocar, a gente tem que reverter esse jogo, meu amigo. É inconstitucional, é uma vergonha ter o Neil Young num festival tão grande, como eu disse, e não se apresentar para quem quer. Ah, não, ninguém quer ver o Neil Young. Tá bom, então vai lá falar, porra. De água, poluição. Ele entende pra caramba disso também. Mas mistura as coisas, né? Aliás, ele pode falar tudo que ele tem pra falar no palco, tocando entre uma música e outra. Pray about love and war. Pray about love and war. Seen a lot of young men go to war and leave a lot of young brides. Decifrado mistério, Caipirinha, Lapa Carioca. Essa música aí do que tá tocando agora é a minha favorita desse último disco. Não, reza falando de amor e guerra. É, Love and War. Pode rolar uma macumba pro Neil Young e aquele pensamento positivo. Pô, pelo Neil e pelo Young. Daddy won't ever come home. Daddy won't ever come home. O som da OFM e, sobretudo, o som do Neil Young realmente rasgando o brasa. Maurício, boa noite. Maluco, cabeleira altíssima esse programa hoje, cara. Que doideira é essa? Detalhe, ouvindo num radinho de uma pilha somente, direto de Campina Grande, nas Paraíbas, Neil Young no SW, para salvar. Força, Neil, um abraço. Meu amigo Guto, saudações, cara. Thing in the whole wide world is to break the heart of your lover. I made a mistake and I did it again. Then we struggled to recover. I sang in anger, hit another bad chord, but I still try to sing about love and war. Sing about love and war. I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, and mostly they pray about love and war. Pray about love and war. Pray about love and war, love and war. Bibi, há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa! Ronca, ronca! We'll be right back. Fazendo os pastezinhos, tá? Fazendo a comidinha. Oi, tá? Maurício, aqui é Yusundu. É muito legal estar com vocês. Oi, Maurício, aqui é Yusundu. É muito legal estar com vocês. Que onda, hein, caipirinha? Essa também não entrava no ar há muito tempo, Yusundu. A vinheta. É, a vinheta. Agora que o bumbo voz ao fundo, parece que ao final da música vai entrar a voz de John Peel. Não tem essa sensação, não, cara? Só o John Peel pode anunciar o bumbo voz, cara. Lembrando que estamos ao vivo e esperando a sua participação. Participe do Ronquinho pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. E o Marcelo dá uma ideia muito boa para que a gente consiga reverter esse jogo que começou perdido com o Neil Young no SW. Proposta para o SW: a plateia levar violões na palestra do Neil Young, caso ele somente fale. A cada manifestação do Neil Young, todo mundo levanta o violão. O que você acha? Na ótima área, ideia, na área ideia. De palestra. É uma guerrilha urbana, né? Tá aprovada essa ideia, Marcelo. Vamos distribuir violões. Vou solicitar aqui o pessoal da UFM, Departamento de Promoções, para que adquiram um lote de violões para a gente levar para o SW. Isso. E distribuir. Quem vem de longe pode levar aquela gaitinha, né? É, gaita é. Também. É. E guitarras também, né? É. Lógico. Ao ser muita gente pedindo a vinheta do Pederneiras, dizendo que tem tempo, que a gente não mostra. Inclusive tem uma saudade do cara se arrebentando todo, né? O negócio lá do Cacho de Uva. Não conhece não, Pepininha? Conhece, cara. Você não tá lembrado. Não tá ligando o nome ao choque. Você não tá ligando o nome ao choque do cidadão. Vai. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Lembrou? Lembrei da vinheta. Voltamos em seguida com o esporte. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Aí ao fundo, Sly and the Family Stone, no álbum Fresh, que eu não ouvia há muito tempo. E é o álbum seguinte ao There's a Riot Going On. E é o disco, o There's a Riot Going On, que fez a cabeça do Bob Gillespie. Primal Scream não existiria. Procede, Caipirinha, eu tô falando totalmente besteira. Totalmente procede. Como sempre. Não existiria o Primal Scream sem o Sly. Em particular, não existiria o disco do Solzinho aí, né? O Screamadelica. Esse não existiria mesmo. E esse disco aqui, o Fresh, é o seguinte. É um álbum de 73, é o álbum seguinte ao clássico absoluto do Sly and the Family Stone. E é uma coisa de doido, meu amigo. Há muito tempo eu não ouvia. Não tem música ruim, é um disco perfeito, espetacular, com uma capa que o Caipirinha vai segurar daqui a pouco para estar amanhã ilustrando o Tico Tico no site do Ronca Ronca. E a música que estava tocando, que tocou a inteirinha antes, é aquela que dá para fazer uma promoção. Qual é o instrumento mais bacana nessa música? Coisa de doido, porque cara. Tem um baixo, um teclado ali, um Ramon e outro teclado, e os metais e tudo que está ali, e a voz, que é outro instrumento. É, o Sly Stone é um gênio. A gente pode listar até o final do programa, com o auxílio da nossa audiência, os 10 gênios da música pop. Música pop. Não tem dúvida que o Sly estará incluído na lista. É verdade. E é um que não envelhece, né? O tempo passa e... Mas tu já viu a criança recentemente? Não, tô falando do som. Não, a criança não vê, não. Não, não. Eu vou te mostrar aqui, vou te mostrar. Na hora que você tirar a atenção do Criciúma 2, Goiás 0, eu vou te mostrar a criança... Ah, mas quantos milhões de jovens você acha que hoje... Bebem gostariam aqui? De estar tá querendo... Não, gostariam de ter um som tão moderno quanto esse? Todos. Todos. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício, partiu da Vila, tô ligado. Ronca, ronca. Oi, FM. And I followed her to the station with my suitcase in my hand. And I followed her to the station with suitcase in my hand. When all your love's in vain, all your love's in vain. And the train to the station, and I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I felt lonesome, I was lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. When the train, it left the station with two lights on behind. When the train, it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blues, and the red light was my mind. All my love's in vain. FM. Que situação, hein, meu amigo? Robert Johnson mais uma vez na UFM no Ronca Ronca. Essa edição comemorativa pelos 100 anos da criança, The Complete Recording, Robert Johnson, um CD duplo. E o som melhorou muito, muito, muito, muito. Isso aqui é gravação diante do Brasil ser descoberto. Manja. E as primeiras edições, as primeiras prensagens desse CD, o som acompanhava a época. E agora, nessa edição aqui, eles melhoraram muito mesmo. Pedro Bambata, nosso ouvinte do tempo que o Brasil ainda não existia. Maurício, é muito bom ouvir o Ronquinha nesse frio carioca de pijaminha, de flanela, toquinha na cabeça e radinho na caminha. Um abraço preto. Pedro Bambata. O cidadão aqui, o Marcelo diz que a ideia de distribuir os violões para a rapaziada que vai acompanhar o Neil Young tem que ser colocada em prática. E o Alexandre Arruda, o popular Arrudinha, né, cara? Conhece algum Arrudinha, Caipirinha? Não conheço nenhum, não. Não tive esse prazer, não. When the train left the station with two lights on behind. O Arrudinha diz o seguinte: o fronte todo reunido ouvindo o programa, mas aqui ouvido colado no nosso Ronca. Já que a Oi tá pagando, manda ela distribuir instrumentos para toda a imprensa cadastrada ao evento. Só levanta o braço para perguntas pro Neil Young empunhando um instrumento. Ele agride de forma muito violenta o responsável por ter tirado a UFM do ar. Na cidade dele, em Vitória. Ô, Arrudinha, segura a onda aí. Quase que eu entrei na Toca Nua aqui, hein, cara. Quase que eu levei o seu texto. Cara, eu ia tomar uma raquetada. Ao vivo, né? Arrudinha, putz grila, que banana, hein? Que casca de banana você colocou aqui na minha frente, cara. Alcir, pelo amor de Deus, aperta aí, cara. Ronca, ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. E aí, rapaziadas, niggas and niggets. Aqui quem fala é Gustavo Black Alien e você tá ouvindo Ronca Ronca. Paz. Under a spell of a random feeling. Agitated, momentary breathing, heavily, need to know the reasons and the severity. Stop from spinning out of all regularity, clarity, sliding, drugs are colliding, lesions multiplying. Because the body is tiring, Because the body is tiring. Because the body is tiring. Question generating different answers. Tell me, am I gonna meet the hereafter? Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço Ronca Ronca. Alciro e Caipirinha, mandar uma saudação especial a todos os taxistas, singrando por esse Brasil varonil, levando longe, muito longe, o som da UFM do Ronca Ronca. Rapaziada da praça, sempre sintonizada na UFM. Obrigadaço. A nossa torcida realmente, meu amigo, a cabeleira já passou do alto. O Jefferson de Montemor, em São Paulo, perto de Campinas, certamente ele estará no SW levantando violão ou uma guitarra, provavelmente uma guitarra, para que o Neil Young se importe com a gente. Ele diz: olá, Maurício, nessa semana me vi preso uma dúvida que em primeira impressão me pareceu sem solução. Me vi cantando trecho de uma música, seria algo simples se eu não a tivesse ouvido há tanto tempo no Ronca Ronca. A única parte que vinha a lembrança era, já dizia a NET, não leve a mão, não leve a mouse não. Não, já dizia a NET, não leve a mouse não. O cara ficou desorientadaço e acabou esbarrando com o xará dele, o Jefferson, nosso ouvinte também de 1900 preto e branco, que é tremenda, é uma tremenda ponte de salvação dos nossos ouvintes. Quem tem dúvida acaba caindo no colo do Jefferson Calazans para resolver o problema. E o Jefferson resolveu o problema do Jefferson, uma música que o Jefferson de Montemor estava procurando, É uma música que parece que não saiu em CD, em disco do Mundo Livre, e que o Frederico tocou aqui no programa quando ele veio. Então, Jefferson, de Montemor, perto de Campinas, terça-feira que vem, a gente traz a música. Jefferson Guerra, de Montemor, São Paulo, terça-feira que vem, a gente traz essa música do Mundo Livre, porque ela não existe mesmo. Ele procurou pra caramba e não encontrou. Então você vai encontrar amanhã. Amanhã não, terça-feira que vem, na UFM, no Ronca Ronca, beleza? Mr. White, um dos pilares da macula, envia a seguinte mensagem. Lemi Garigunjumprin, artista gráfico nigeriano, autor da maioria das capas de Fela Kuti, estará no Brasil a partir de agosto por 3 meses, em processo de pré-produção, em processo de pré-produção. Aqui a exposição que vai rolar dele no Rio, na agenda também São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Santos. Um oferecimento do mestre Carlos Mo. Carlos Mo, para quem saiu de trás da moita nesse exato instante, esteve aqui ao vivo. Fez a segunda hora do Ronca Ronca, um dos programas mais inesquecíveis, há coisa de 3 semanas, 1 mês. É o biógrafo do Fela Kuti, o livro que já está no mercado brasileiro, depois de tantos anos ter sido editado lá fora. Conta a história do Fela Kuti, narrada por ele, Fela. O Carlos Mo não inventou, não ouviu dizer. O Fela Kuti chegou na orelhinha dele e... O bagulho é louco, cara. Caipirinha, você acha que a Meryl Garbus, popularmente conhecida em Leeds como Tune Yards, na escala de fofa de 0 a 10, ela recebe que nota? 9.87. Ronca, ronca. Oi, FM. Bang, bang, bang. way, 'cause danger is crawling out the way. Back, back, back. I heard, 'cause danger is crawling out the way. Bang, bang, bang. Olá amigos, aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa, valeu! This is religion, your religion. Caipirinha, no seu pacote infindável de discos espetaculares que você apresentou e trouxe para o Ronca Ronca, está a Mary Garbus aqui ao fundo, a Tune Yards. Esse é o segundo disco, o álbum dela. Você, desde que ela surgiu, enviou tudo, compacto, o álbum cheio. E ela, aos pouquinhos, está chegando ao Brasa. Eu te comentei, mandei algumas coisas, né, que saíram em jornal. Um tijolinho aqui ali. É, as pessoas curtindo esse disco. E você já esteve com a Fofinha, por isso que você deu uma nota muito alta da escala. Muito alta, e eu levo fé nela que eu tenho a impressão que esse disco aí, o primeiro, você sabe que é um dictafone? Não. Eu também não, mas o primeiro disco dela, aparentemente, foi gravado num dictafone, eu tenho a impressão que é um negócio tipo uma secretária eletrônica. E aí depois caiu na mão do pessoal do selo dela, fizeram um trabalho mais ou menos com esse disco do Robert Johnson para lançar. Esse segundo disco foi gravado já num estúdio, com mais recursos e tal. Então eu tenho a impressão que esse disco ainda é muito outro, com mais liberdade, com um somzinho um pouco diferente. Mas eu tô esperando o próximo já, que eu acho que vai ter um pulo do gato aí. É. O terceiro é que vai ser o definitivo, assim, olha, pra colocar. Olha, eu gosto muito do primeiro e do segundo, mas eu acho que o terceiro não vai deixar a peteca cair, não. Tô esperando já. Estamos ao vivo até meia-noite. Participe do programa pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Ilha do Amor, do espetacular Flávio Silveira, também presente no Ronquinha, o Tanner, Juliana Sampaio, o Tanner disse o seguinte: cada vez que eu lembro dessa história do Neil Young vir ao Brasil para falar sobre sustenido, sustentabilidade, suspensibilidade, hein? Em vez de tocar, me dá vontade de queimar uma árvore. Aliás, pode ser uma ação terrorista também, hein? Pintar represália, né? Uma turma muito cascuda, disposta a fazer uma queimada forte no entorno do SWU, cara. Ô, Tânia, você deu uma ideia espetacular, hein? Cada vez que lembro dessa história do Neil Young vir ao Brasil para falar de sustenido, suspensibilidade, hein? Em vez de tocar, me dá vontade de queimar uma árvore. Cara, eu tô começando a ficar com essa vontade também, cara. Sacanagem não. Nunca queimei uma árvore, mas agora se eu sair aqui e cruzar como, eu taco fogo nela, cara. A Juliana diz o seguinte: adoro Gangsta, é a música da Tune Yards. Tune Yards, sim. Eu não tenho memória para lembrar qual a letra é caixa alta, qual a letra é caixa baixa. Mas é uma das bandas que eu ponho na tua conta de ter me apresentado. Beijo, que frio, ronca, ronca e muito vinho. A Juliana, então, Juliana, pode colocar na conta do Caipirinha. Ele é o pai da criança. Perguntinha para os dois aqui, Alcir e Caipirinha. O cinto de segurança de vocês tá beleza? Tá funcionando direitinho? Vou me ajeitar aqui. Ajeita aí então, tá? Esperança que eu tinha em minha vida de alcançar esta noite partiu. Ronca, ronca, Oi FM. Por me enganadas, quantas foram elas? Já não sei das quantas, tantas foram elas. Pionas lascadas, perdida donzelas. Por me enganadas, quantas foram elas? Não sabes das quantas, porque assim rasgadas. Consciência de pedra, tantas foram elas, e eram tão bonitas e cheias de vida, e hoje decaídas, já foram tão belas, pobres desgraçadas, perdidas donzelas, pionas lascadas. Minha enganada, tantas foram belas. Ronca, ronca. So red. dois, três. Olá, amigos ouvintes da Oi FM, eu sou Carlinhos Brown, mando um abraço para vocês, também para o Maurício Valadares no Ronca Ronca. Tô aí! Ronca Ronca, Oi FM. Essa ingresia aqui é para entrar a próxima música do vinil, Vermelho Bonito para Meirelles, do Television, o segundo disco do Television. Aquela capa vermelha clássica, o vinil acompanha a tonalidade. Falar em vermelho, aproveitando esse casaco bonito pra caramba que o Caipirinha está usando hoje, tem o Marcelo Yuca aí pra gente colorir essa edição do Ronca Ronca. Rapaz, a nossa audiência está completamente frenética, cara. O Brasil inteiro participando. Manda aí, manda, Marcelo. Oi, pessoal ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Yuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa. E há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Como valeu, Marcelão. Aí ao fundo, o Television, mais uma vez no Brasil. Quinta-feira em São Paulo. Agora, depois de amanhã. E sexta-feira em Porto Alegre. Tom Verlaine me faz Blue Blue forte. É um guitarrista espetacular, com poucos. Como eu disse, já passou pelo Brasa. E se você, meu querido amigo, é um tocador de guitarra, você não pode, sobretudo se você mora em São Paulo e Porto Alegre, você não pode perder a presença de Tom Verlaine junto com o Television em sua cidade. É obrigatório. A Liana avisa que voltar de um jantar na companhia do Ronca é um luxo. Espetáculo, né, cara? O Otávio diz o seguinte: Ronca Ronca realmente acabou, presta atenção, você que é colega aqui da instituição, Ronca Ronca realmente acabou com a péssima qualidade das rádios brasileiras. Vem mostrar que o bom gosto continua. Bota pra ferver com AC/DC Jailbreak. Abraços, Otávio. Fica pra terça-feira que vem. Outro colega nosso, Yuri, participante do Rock Bola, do Oi Novo Som, programador da UFM, fala uma palavra de baixíssimo calão. Elomar na UFM, a essa hora, lá se vai mais uma garrafa de vinho. Agora, pontinho, pontinho, pontinho. Yuri, se você aqui estivesse hoje, como eu pensei que fosse cruzar os bigodes com você, eu iria te perguntar se seu pai vai amanhã a São Paulo assistir Vasco Corinthians, a estreia do Juninho. Porque se seu pai fosse ou for, eu vou com ele. É, meu amigo. Se seu pai for a São Paulo amanhã para Caimbu assistir a estreia do Juninho contra o Corinthians, você me avisa que eu vou com ele. Tô falando sério. É, isso, é isso. E o Marcelo de São Paulo diz: Maurício Elomar, essa hora é sacanagem. Para tirar o sossego total, Marcelo de São Paulo. Então é sempre muito impressionante a gente mostrar o Elomar e a reação da nossa audiência. É realmente comovente assistir o Brasil se debulhar de felicidade com o som desse homem, um dos últimos ídolos absolutos, um cidadão. Não tem nem o que falar do Elomar, cara. Isso é um triplo abre os olhos, né? É o abre os olhos da força do Elomar, da força do Ronca Ronca e da povo que tá lá do outro lado do rádio do Ronca Ronca. Cara, né? Cara, já pensou isso aqui rasgando o Brasil, cara? Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Oi, FM. Caipirinha, você é um dos maiores identificadores de sons que eu conheço. Já mandei uma careta aqui, eu não sei não, eu tava pensando, isso aí é o quê? The Raincoats. Não sei o que é, não. Não tá ligado não? Quem não. É The Raincoats ou não. Era? Não. Uma mocinha que você desde cedo começou a mandar disco pra gente, Ana da Silva. Ah, é. Ah, tá, Ana da Silva eu conheço, então, mas The Raincoats não conheci não. É a banda dela. Ah, rapaz. Esse é um compacto que eu achei em São Paulo agora há umas duas semanas. Espetacular, é o segundo compacto do Raincoats, 5 Manhays aqui, ó. É. Ana da Silva você lembra, né? Lembro, tem um disco que ela lançou uns 3 ou 4 anos com uma onda na capa, que é muito legal. É, bacana pra caramba. É. E aí... Eu tenho que botar você para falar alguma coisa para virar o lado desse compacto. Tem alguma mensagem, alguma coisa assim? Dá o placar? Olha, não sei. Eu tava pensando uma história para contar aqui daquela música que a menina que mandou o e-mail falou que era a favorita dela, do Tune Yards, do Gangsta. Que tem um verso que eu me amarro nessa música. Fala assim, você pode cantar com o seu coração todo, mas jamais você cheirar rasta. Aí eu virei o lado do Raincoats. Olha o que a rapaziada fez. A gente já falou, já tocou do Sly and the Family Stone pra Meirelles aqui. Olha o que eles fizeram lá do B. Ó. Caipirinha, você conhece a Nova Zelândia? Auckland? Não conheço, não. Eu conheço um grupo de lá muito legal chamado Fat Freddy's Drop, que eu acho que eu nunca ouvi no Ronca Ronca. Vou mandar um pedido. Manda um compacto deles. O nosso ouvinte de toda terça-feira, Wagner, que mora na Nova Zelândia, em Auckland, já acabou de entrar no barco. O barco que é o avião, né? É. O João Boteco, ele tem essa característica, né? Ele não sabe exatamente onde ele está circulando, mas ele está circulando. O importante é circular, né, meu amigo? Vê que a gente vai queimar uma árvore quando sair daqui? Pô, vamos lá no Jardim Botânico e botar aquela bodega toda e... Queimar o Jardim Botânico? Todo? É, todo. Ou é isso, ou o Neil Young toca? Floresta da Tijuca. Mas a gente tá falando do SWU, que acontece 12, 13, 14 de novembro, lá em Paulínia, pertinho de Campinas, de onde vários ouvintes estão participando do Ronca Ronca. A gente está falando da, até agora, impossibilidade de ter o Neil Young se apresentando, mas quem já está devidamente garantido mais uma vez no Brasil é Peter Gabriel, e vem com uma mega produção, orquestra, periquito, papagaio, coral, o último disco dele, que é uma coisa de doido, que são versões que ele fez para músicas muito conhecidas e outras nem tanto. Manja esse disco? Mas não é um vice-versa? Que ele faz a versão do outro, o outro faz a versão dele? O do outro fazendo dele eu acho que não saiu ainda. Essa é uma informação que a nossa audiência poderia esclarecer, porque o projeto é esse. O Peter Gabriel interpretando Heroes do David Bowie, Radiohead, Paul Simon, Arcade Fire, Neil Young, um monte de gente, músicas conhecidas e outras nem tanto. E aí depois do segundo tempo é essa rapaziada interpretando as músicas do Peter Gabriel. Acho que a coisa não chegou ainda no segundo tempo. Olha só o que o Pedro Gabriel fez com essa música espetacular de Paul Simon, que está com um novíssimo disco no mercado já. Imagina isso em Paulínia, cara. Ele vai descer os cabelos nessa música lá, cara, desse jeito. It was a slow day, and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to a soul. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry, don't cry. It was a dry wind, and it swept across the desert, and it curled into the circle of birth. The dead sand falling on the children, the mothers and the fathers, and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to a song. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry. Well, it's a turnaround jump shot. It's everybody jumpstart. Every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical, and magical is art. Think of the boy in the bubble, and the baby with the bubble heart. These are the days of lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information, a loose affiliation of millionaires and billionaires and baby. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to a song. A distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry. Don't cry. Thank you. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. Rapaz, você está curtindo mesmo, sobretudo essa música que é o fundo do Peter Gabriel, a tal uma que abre o disco, Scratch My Back, e que ele vai apresentar, talvez na íntegra, lá em Paulínia, no SWU. Olha isso aqui, cara. Só um pedacinho até a nossa audiência identificar o mega clássico. I wish I could swim like dolphins. Like dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. How we can be heroes just for one day. How we can be heroes just for one day. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? E como, né, meu amigo? E como? Nosso ouvinte de Porto Alegre, Marcelo Klebanovski. Diz ele, boa noite, Maurício. Ronca Ronca é excelente, muito bem-vindos aqui em Porto Alegre. O ecletismo e reverência do programa e a inovação da UFM. Parabéns. Parabéns a você, meu amigo Marcelo. Caipirinha, você que viu os primeiros shows de White Stripes, Arctic Monkeys, Strokes, disse recentemente, inclusive aqui no Ronca Ronca, que o show que você presenciou que mais colocou o seu coração para fora foi do Leonard Cohen. Foi verdade. Vi três vezes. Não comparando, mas já comparando, você tem noção do que vai ser essa criança, Pedro Gabriel, em Paulínia, no SWU, mostrando esse tipo de pegada? Cara, isso depende muito da audiência, né? Porque eu sou um que pode dar certo ou pode dar errado, né? Eu aposto no certo. É. Aposto tudo. Aposto todos os discos que tem aqui do que vai ser uma coisa, assim, quem não for assistir ao Peter Gabriel no SWU vai se arrepender o resto da vida. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai mesmo? Botar... Vai ser tipo o Neil Young naqueles... Sim. Quando a primeira vez que ele apareceu aqui no Brasil. O Neil Young com Crazy Horse, ele veio com um peso avassalador. Eu não sei como é que é Peter Gabriel ao vivo. Eu não sou um grande fã do Peter Gabriel. Tem um ou dois discos assim que eu curti, mas como é que ele é ao vivo? É um espetáculo. O Neil Young é um bruxo ao vivo, né? O Peter Gabriel é outro. O cara que bota fogo nas árvores todas, né? O Peter Gabriel é outro, com certeza absoluta. Eu já tive a felicidade de ver o Peter Gabriel em todos os momentos da existência dele como músico. Todos eu já vi. Ele é um bruxo. E ele não arriscaria... Eu ia falar uma palavra de baixíssimo calão aqui agora. Pontinho, pontinho, pontinho. Para chegar num festival desse, com as atrações que estão lá já confirmadas... Se ele não tivesse certeza absoluta que ele iria incendiar, no bom sentido da palavra, quem estiver na frente do palco. E vai ser uma coisa de doido. Alcir, quantos minutos para acabar o milho acabará a pipoca? 12? Nossa senhora. Mais uma ovelha desgarrada que se junta à nave do Jumboteco, a Natália. Passou um tempo fora. E está de volta. Bem-vinda de volta. And the guns shout above our heads, and we kiss. Esse disco do Peter Gabriel já foi lançado no Brasil há bastante tempo, Scratch My Back. E aí o projeto, ninguém entrou aqui passando a informação, eu acho que ele ainda não andou. Que é a rapaziada, Arcade Fire, Radiohead, o Paul Simon gravarem as músicas do próprio Pedro Gabriel. Acho que essa coisa, esse momento ainda não chegou, né? Eu não me liguei muito não, mas eu tinha a impressão que as coisas estavam rolando juntas. Assim, não, esse disco saiu, esse disco a versões. Uhum. Mas eu não sei se saíram em... Não, o outro não saiu não, a segunda single, parte. Sim, coisas assim. Não... Just for one day. Por falar em bruxo, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine e eu também tô ligado no Ronca com Maurício Valadares. Aí, Valadares. Please judge Vou falar em bruxo, talvez o maior de todos, Rocky Erickson, que é o fundo em seu mais recente disco espetacular. A gente vem mostrando esse trabalho do Rocky Erickson, uma coisa de doido, totalmente recomendado pelo Ronca Ronca, pela UFM. Por falar em nossa audiência do tempo, literalmente do Ronca, de 1900 preto e branco, o Zé Carlos, o Zé da Maré, uma lenda do Ronca Ronca. O Zé sabe o tanto que eu gosto dele. Fala o seguinte: salve Maurício, tô quase pegando um ônibus para ver o Television novamente. Lamentável que não venho para o Rio dessa vez. Para mim, um lamento comparável de Neil Young vir para dar uma simples palestra que justifica a queimada de alguns hectares da Mata Atlântica como forma de protesto. Cara, nego vai sair queimando árvore aí. E vai dizer que é culpa da UFM. Isso aí vai dar um trelelê fuderoso, hein, cara. Sensacional o Elomar. Ano passado tive a oportunidade de ver o show do sujeito com cantoria, ele, Vital Faria, Geraldo Azevedo, Xangai, caramba, em reunião que só pode ser comparada, e talvez com alguma vantagem, o Crosby, Stills, Nash & Young. Ele dá uma risadinha aqui, foi simplesmente sensacional. Queria fazer um pedido, aliado, uma perguntinha. Qual é o nome daquele sambista vascaíno que canta a música Deixa Meu Cabelo em Paz, que você já tocou algumas vezes, mas deu um branco total? Estou procurando algum disco sujeito. Daria para tocar esse petardo? Programa sensacional, como sempre, um abraço. Até Zé da Maré. Zé, meu queridíssimo amigo, o cidadão que você quer saber o nome, felizmente para você, já subiu para bater papo com Cartola, Jimi Hendrix. Porque se vivo ele estivesse, você entraria na porrada, porque é Oswaldo Nunes, um cara tipo Madame Satã que botava choque da PM para correr. Simplesmente o cara era flamenguista ao extremo, talvez um dos maiores flamenguistas que o Rio de Janeiro já viu em toda a história do clube do Caipirinha e do Alcir, né? Alcir Listradinho. Então você chamar Oswaldo Nunes de vascaíno, eu não te encontraria jamais, cara. Você seria simplesmente desintegrado, você iria virar pó, meu amigo. Então eu, Oswaldo Nunes, torcedor frenético do Flamengo, cara. A gente falou das couves do Peter Gabriel e as couves que a rapaziada encouvada fará dele. E nós vamos mostrar aqui agora uma couve espetacular, maravilhosa, que o Nevilton fez a gentileza de colocar no ar terça-feira passada ao vivo. Eles estavam se apresentando aqui do lado, 5 metros, no Oi Futuro Ipanema, num projeto do Oi Novo Som, e passaram por aqui para ocupar a meia hora, os 30 minutos finais do programa. Voz, violão, palminha e estalinho de dedo. E o Nevilton contou a história, que há um tempo atrás eu toquei o disco Horóscopo do Fagner, com a música Cebola Cortada, e comentei como que a nova garotada, né, a nova geração de músicos, poderia dar uma olhada nesse material do Fagner e de outros artistas importantes como Fagner. E depois de Cebola Cortada ter sido tocada, ele se sentiu convidado a fazer a versão e colocou no ar essa interpretação espetacular que nós vamos ouvir agora. O Nevilton, voz e violão, com Cebola Cortada, por favor, ao senhor. Ronca, ronca. E o orvalho da noite brinca na luz do luar. Quem acredita em sereia sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. E teu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. O teu amor é espinho de mandacaru que gosta de me arranhar. E teu olhar é cacimba barrenta, meu bem, que eu gosto de espiar. Sereias, sabe os segredos do mar. cachoeira cantando, é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. E a cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Teu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. E teu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. E o teu olhar é cacimba barrenta, meu bem, que gosto de espiar. Recado dado, Malval, recado dado. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Oi FM. O Sérgio Murilo, um dos muitos taxistas ligados na Oi FM, no Ronca Ronca, diz o seguinte: esse Neil Young de hoje foi lindo. Eu estava na Avenida Brasil, tudo parado, mas nem liguei. Eu só pedia para a música não acabar. E como foi perfeito, ela é grande. Muito obrigado. Muito obrigado a você, meu querido. Agradecer ao Nando Monteiro, que enviou um material dele, um disco dele, uma gravação própria, para o endereço do Ronca Ronca, que amanhã eu vou colocar no site roncaronca.com.br para você fazer igual o Nando, enviar um material para a gente tocar aqui. Não deixe participar durante a semana, é com a sua ideia, com a sua crítica que a gente sobe ou desce. Ronca Ronca é alimentado, abastecido com a sua participação durante a semana. roncaronca@oifm.com.br. Acabou o milho? É mesmo? Um minuto? Sérgio Gainsbourg aqui, totalmente Jamaica. Agradecer a nossa audiência por uma participação espetacular, como sempre, aliás. Agradecer ao Caipirinha. Caipirinha, terça-feira que vem você daqui, não, né? Ih, é a última, saideira? Saideira, última. Então a gente vai ter que queimar a árvore mesmo hoje, né? É, não. Vamos ali na, hein, Floresta da Tijuca. O primeiro fumacê, que foi identificado pelos bombeiros. Bombeiros já saíram da greve? E os bueiros, cara? Depois de explodir os bueiros lá na Floresta da Tijuca, né? Primeiro fumacê identificado pelos bombeiros, pode ter certeza que é o Ser Caipirim e eu, torrando mais árvores em protesto. Juca, um beijo, terça-feira a gente volta, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.